Lambda, Lambda, Lambda Nerds! Ei, quem tá falando? Aqui é o Nerdcast, o podcast mais famoso do Brasil. E você, quem é? Diretamente do milênio passado, esse é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Aqui é o CG, não conheci o podcast por querer. Aqui é a Ciana, tava de boa e me chamaram pra participar. Eu não sei do que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. Fala galera, aqui é o John. Eu escuto podcast há 10 anos, todo dia e nunca viciei. Tá bom. Tá bom, né? Cracolândia tá aí te esperando. Pra entender um pouco mais, a gente vai conversar um pouquinho dessa proposta estranha que a gente tá tendo. Desse mileniados, esse nome estranho, esse negócio diferente, que a gente vai fazer coisa que todo mundo faz, mas tentar entrar no mercado com uma pegada com uma voz só nossa, tá bom? Se você tá aqui há algum tempo, se você já sabe o que é o Mileniados, o que é a nossa proposta de site, a gente vai começar nosso primeiro programa falando sobre podcast. Então a gente tá fazendo um podcast sobre podcast, a gente é um Inception, a gente já começa bem, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, meus queridos amigos que estamos aqui, o que é pra vocês o que é podcast? Cassiano, você que falou que não sabe o que tá fazendo aqui. O que é podcast pra você? Nossa, é uma pergunta muito boa essa, viu? Tava pensando, podcast capciosa. É uma pergunta capciosa, exatamente. Pergunta capciosa. Podcast, pra mim, pode ser entendido como é um áudio que todos podem ter acesso de assuntos variados. Sei lá, pode ser entretenimento, pode ser ciência, pode ser nerdice demais, ou pode ser coisas nada a ver. E um grupo de amigos... É como se você estivesse num bar conversando com seus amigos e pronto, acabou. Isso é podcast. Então a liberdade tá de poder falar o que quiser e você escolher se você quer ouvir ou não. Então, beleza, é o seguinte, então se a gente tá aqui num bar tomando uma cerveja, CG, pega uma lá pra gente e vai falando o que é o podcast. Boa ideia, segura aí, ó. Ah, trem! Então. Ah, beleza! Pra mim, o que é um podcast? É um momento legal em que eu recebo informação e limpo a minha casa. Olha que coisa de maravilhosa. Pego algo chato e transformo em algo útil. Entendeu? Sim. É isso aí. Entendi. E um gole aqui pra gente, ó. A nossa saúde. Geladinha. Pô, galera, então. Complementando o que a galera falou aí, todo mundo falou a questão assim. Faltou uma coisinha só. Porque a gente pode distribuir áudio na internet, né, de várias maneiras. Mas o que torna o podcast um negócio tão especial é uma coisa que a gente esqueceu. É a forma de distribuição. É o feed, que a gente chama, né? Que essa habilidade, essa tecnologia que a gente usa, que a gente torna capaz, por exemplo, que um app no meu celular ou um app no meu computador consiga encontrar novos episódios automaticamente e já baixar pra gente, né? Que é esse mecanismo que a gente tem de verificar atualizações no site. Então o podcast, além do áudio periódico, tem essa questão do feed, né? De a gente poder usar esse feed para distribuir esse áudio pela internet. É, John, você falou um negócio bem legal mesmo, porque eu mesmo, no meu celular, eu assino os podcasts que eu mais gosto, e aí assim que eles vão atualizando, eu já recebo notificações, e eu não preciso estar entrando em site, cada um, ficou bem mais fácil isso, realmente. Fato, verdade, mas eu queria levantar um ponto, que é o seguinte, a gente não pode deixar de esquecer e pontuar que isso aí é um enabler. Na verdade, o que a gente interessa é o conteúdo. Foi mal, desculpa aí. Mas a parada é o conteúdo. É verdade. É só em função do feed, das facilidades que a gente oferece, que a gente tem para ter acesso a essas informações, que faz com que a gente chegue a elas tão fácil, mas o importante é informação, porque tem podcast que a gente para de ouvir, porque é chato. É verdade. É chato. O que vai acontecer aqui, que a gente vai fazer um podcast bem legal, tá, gente? Eu acho que, assim, do pouco que eu ouvi, ou do pouco que eu conheço, que é muito pouco ou nada, minha opinião não é nem mediana, porque, né? Mas é... Como diz o meu caro irmão, opinião de merda, deixa ela aqui. Então, quem fala isso é o senhor Kata. Não, ok, mas eu aprendi com ele, dá licença. Enfim. Ai. Foi mal aí. Que acontece? O legal que eu acho é que você pode escolher o que você quer ouvir. É uma mídia que te dá essa liberdade. Por isso que eu falei de você poder escolher, de você ter a liberdade de escolher o que você realmente quer ouvir. Diferente de um rádio, por exemplo, quando você sintoniza lá na rádio, sei lá, 94,3. Se a programação tiver um saco e você tiver alguma coisa que tiver um saco ou você continua, né, ouvindo, ou então você desliga e volta. A vantagem do podcast dessa mídia, eu acho que é isso. Você poder escolher se você quer continuar seguindo, se não quer. E isso é legal. Isso é novidade. Isso é futuro. Visionários. Uau. Estamos à frente do nosso tempo. Então, fala, João. Então, eu ia perguntar pro pessoal, Marina, o seguinte. A curiosidade aqui. Como é que vocês conheceram o podcast? Porque, assim, eu conheci esse troço tem uns 10 anos, né? Eu, basicamente, comecei a seguir o pessoal do Jovem Nerd. Não me lembro nem como é que eu achei eles na internet. Mas foi o primeiro site de conteúdo nerd que eu comecei a seguir. E aí, dentro do site, eles ainda faziam aquelas brincadeiras, né? Que eles faziam aqueles gibizinhos de Star Wars e tal. Dentro disso, eu vi que eles estavam fazendo esse tal de podcast. E aí, na época, eu nem usava o feed. Eu baixava os episódios direto e ouvia no computador. E é só com o tempo. Eu acho que lá para 2008 é que eu fui usar o meu primeiro programa de feed. Então, assim, 2006 foi quando eu encontrei o podcast. De lá pra cá, Fermário, tenho escutado muita coisa. Mas e vocês? Como é que vocês encontraram? Nossa, deixa eu falar primeiro, que minha história é até engraçada. Eu ouvi a primeira vez um podcast quando eu tinha meus 17 anos de idade. Isso tem 11 anos lá atrás. E aí, eu sou apaixonada por Harry Potter e eu ouvia, eu tinha um site que eu acompanhava e tal, e a galera começou a fazer podcast. Eu ouvi dois episódios e eu achei muito chato, horrivelmente chato, lento, sem tempo, a galera, um tanto de gente falando ao mesmo tempo, não conheci, se tratando como se fosse uma coisa mais normal que todo mundo conhecesse, e eu não conhecia ninguém deles, e eu achei horrível. Muitos anos depois, acho que aí, quando eu já tinha meus 23 anos, mais ou menos, um amigo meu, o Rafael, veio me visitar aqui em Uberlândia, e ele veio ouvindo um dos podcasts no Nerdcast, né? E aí ele comentou sobre o Nerdcast do Descobrimento do Brasil, do que ele fala, o Zagal fala que é o Pedrinho Mão de Martelo, história conhecida. E ele veio comentando, então, um clássico. Ajudou muitos vestibulandos por aí. E aí ele comentou sobre o que era e começou a passar links e tal. Acho que tava nem no episódio 100 ainda, ou se era um dos primeiros. E desde então foi um vício, apaixonei, e aí então seguiu, né? E aí hoje eu sou host de um, né? Estou fazendo um aqui hoje, né? E ao mundo dá volta, gente. E aí você, CG, você, Cassiana? Então, meu primeiro contato, efetivamente, foi a partir de uma indicação do nosso especialista ocultista, porque não são só outros podcasts que tem um, nós temos um, E ele é tão especialista que ele está oculto hoje, sem participação, né? E a primeira indicação que eu recebi também foi do Nerdcast, não posso negar. Mas, pô, eu já tava na faculdade, já... Não sei, era coisa de fazer no final de semana, não tava fazendo nada e escutar um podcast, poder passar o tempo, enquanto não tava fazendo outras coisas. A gente não tinha um celular tão de acesso na internet tão quanto a gente tem hoje, né? Não, era no computador mesmo e sentava ali pra assistir, o caramba, né? Pra ouvir enquanto rolava o site e ficava fuçando pra ver o que os caras estavam falando. E até me lembro que um dos primeiros episódios que eu ouvi foi um falando a respeito de Duna, que eu sou apaixonado por aquela porcaria daquela história do Ebert lá, se não me engano. E como eu não consegui me conter de tanto rir da porcaria do traje dos Fremen, porque bom, o John, que se lembra, efetivamente, tem certeza absoluta, é uma roupinha que pega detritos humanos e transforma em água. Que maravilha, olha que coisa diferenciada. Esse é mileniado, entendeu? Isso é futuro. É um fraldão geriátrico em tamanho real, entendeu? Turístico. Cobre demais. O corpo inteiro. É um fraldão geriátrico interplanetário. Exatamente, exatamente. Minha avó teria adorado aquilo. Mas, gente, assim, vocês têm que entender uma coisa. Os caras viviam no mundo deserto que não podia desperdiçar água nem com a respiração. Até a água Exatamente. Da respiração era reaproveitada. Então, sim, o fraldão... Tudo mais fezes. Xixi. Fezes, xixi, saiu de menos. Se você pode morrer por desidratação em poucas horas, sabe? Isso é verdade. É um planeta em que, assim, você derramar uma lágrima por alguém é considerado um dos maiores atos de amor que você pode fazer. Oh, meu Deus! Ou uma blasfêmia. Por que você tá jogando água fora? Se você cuspir por alguém, por exemplo, é uma ofensa gigante. Você tá jogando água fora por essa pessoa. Bom, mas eu vou resumir a história. Um bando de negro fudido e pobre... Num país do caralho, num planeta deserto que não tem água. E a história chorando. É muito arrastada e maçante. Ponto. Você derramou muitas lágrimas também. Nenhuma. Derramei lágrimas de sangue pela demora de ler aquela porra daquele livro. É, mas aí quando você ouviu o Nerdcast sobre Duna, você derramou lágrimas de risada. Provavelmente, não me lembro especificamente delas, é, mas é então, bem provável. De toda forma, você blasfemou em cima de Duna, então. Foda-se. Ou eu vou colocar de uma forma diferente. Caguei. Ciana? Ou, seguinte, como que eu conheci podcast? Engraçado. O CG falou, que ele colocava no computador, ficava ouvindo... E eu ficava ouvindo no meu quarto de ódio, porque ele ouvia e a casa inteira tinha que ouvir junto. Foi mal. É porque pra quem não sabe, Carlos e Cassiana são irmãos, tá, gente? Que a gente quem é Carlos? Eu não conheço nenhum CG Carlos. CG é Carlos. CG e Cassiana. Ciana, vai. E Ciana. Ciana. CG e Ciana são irmãos, brothers mesmo, nascendo na mesma mamãe. Exatamente. Isso, é a definição padrão de brothers. É. É. E aí, você ouvia no ódio. É, sabe, foi meio aquele negócio empurrado de tabela, sabe? Eu falei, ok, sim, sem problema. Até que o Gustavo resolveu, o CG descobriu o fone. Que maravilha. E aí ele começou a ouvir sozinho e eu não tive mais contato. Então, pera. Que o CG, ele era o funkeiro da casa. Que ele ouvia música sem fone de ouvido no ônibus. Só que no caso na casa. Era quase isso. Basicamente é isso. É isso. Porque eu sou um barbacenense de Uberlândia que mora em São Paulo e acabou de chegar de uma balada sertaneja. Que maravilha. Uau. Boca de ressaca, basicamente. E voltando pra casa, estava ouvindo o quê? Um funk. Ou não? Entendi. Não, na época eu não sem ouvi fone. Essa porra ainda não. Funk não. Funk não. Sem funk fone, não. Sem fone. Tecnobrega funknejo do pagode. É verdade. Então vamos identificar na casa dos Barreto, então, CG. Né? QG do CG. Do CG, desculpa. no QG dos CGs. Exato. O esquema era ouvir podcast às alturas, sem fone de ouvido. Por aí. Obrigado. Do meu lado, ali. Sim. A Ciana e minha mãe não gostavam tanto quanto, mas, bom, não me importava muito por isso, né? Afinal de contas, privacidade não era especificamente a palavra mais... Eu não conhecia mais, essa palavra. Não era primordial na casa, por assim dizer. Não era prioridade. Aí, eu fui ter contato novamente, por incrível que pareça, quando eu estava terminando meu curso na faculdade... desesperada com o meu TCC. Aí eu mexendo no celular, vi alguns aplicativos e comecei a testar alguns. Engraçada essa história. Daí eu vi um aplicativo, inclusive, né, que trata de podcasts e tal, de vários. Aí eu baixei e vi lá, tendências. E daí eu fui e vi algum aleatoriamente, não me recordo agora qual. Ouvi e falei, não, legal. E ficou ali guardado na gavetinha. Aí depois, esse ano, novamente, conversando com amigos, com vocês. Ah, porque podcast é massa demais. Ah, porque podcast é isso. Ah, porque podcast é aquilo. Falei, ah, vai, deixa eu dar uma chance de novo. Aí, exatamente, essa semana eu ouvi muitos, inclusive. Uhum. Entendi. Então a gente pode fazer uma pequena enquete aqui, que acho que os primeiros podcasts, acho que o primeiro podcast de respeito, assim, de peso nacional foi o Nerdcast, né? Uhum. Foi, mas engraçado, fato. Eu não cheguei a ouvir ele. Você nunca ouviu? Você? Não, eu já ouvi. Inclusive, outro dia eu ouvi um podcast, mas não foi por aí que eu comecei, não. Eu comecei pelo... A diferentona. É, por aí. Diferentona. Você vê, né? Ela tá de orelha na toa. É. E aí... A Ciana, né? Faz sentido. Gente, ela é novinha, gente. Nesse mundo, ela é novinha ainda. Ela começou... Entendi. Numa época em que já se tem opções, entendeu? Ela é uma neófita, né? Nós somos já gerações acima. Não, eu se eu tivesse começado um ano antes, eu ia gravar os podcasts em fita cassete. Aqui está a sua fita. Fato, nesse caso, puxando a veia de RPG, vamos falar a verdade, o John é quase um antediluviano, entendeu? Quarta geração ali. Entendi. Potência de sangue super alto. Tá. Oh, que isso, meu caro? Não se diminua. Não, cara, não sou tão velho assim, não. Peixinho de sabedoria entre nós. Eu sou tão velho assim, não, gente. Pera lá, eu só tenho 26. Agora virou moda de chamar cara de 30 de velho, velho. Agora, né, não. Todo mundo agora diz que eu sou velho, as meninas já chamam de tio. Porra. Ah, velho, é que na realidade você tá em Minas, você não entendeu isso, que velho é tipo, cara, mano, ou arrombado. Não é não, tio, na Bahia, quando as meninas chamam de tio é porque é tio mesmo, velho. Cara. Ah, você já tá mais de 10 anos fora da Bahia, fica quieto. Eu escorpinho de 70, rapaz, é por isso que me chamo de velho. Mas voltando aqui, então, atualmente, qual que é os podcasts que vocês ouvem, os favoritos? O que vocês falam mais sobre isso? Vai, John, qual que é o seu podcast favorito hoje? Olha, por muitos anos meu podcast favorito foi o Nerdcast. Mas nos últimos dois anos ele foi ultrapassado por um outro podcast. Não porque o Nerdcast tenha perdido qualidade, mas pelo mérito desse podcast, que é o SciCast, que é um podcast fantástico sobre ciência, muito divertido. O mote deles é que a ciência tem que ser divertida. Então, assim, é uma galera que discute com muita profundidade uma série de assuntos, vai desde física quântica, por exemplo, até abelhas, sabe? É uma galera, assim, que passa por história, física, química, matemática, música... E eles discutem com bastante propriedade, eles fazem uma pesquisa, uma preparação muito detalhada para cada podcast, chamam os especialistas, cara. E assim, o formato deles é muito legal, sabe? Eu gosto muito de escutar o SciCast. Pô, bicho, assim, é um dos, assim, atualmente é o meu preferido, entendeu? Em todos os quesitos. E segundo já vem o SciCast. Ou vem depois o Nerdcast. Tá, então é SciCast, Nerdcast, terceiro lugar? Rapaz, em terceiro lugar hoje eu diria pra mim o 99 Vidas. É um que eu gosto, tenho muito carinho. Assim, da sexta-feira, sábado, eu já quero ligar logo. Eu sinto falta, enquanto não chega 99 Vidas. Eu sei, CG, qual que é o seu favorito? Aquele que está no seu coração. Olha, para ser muito sincero, o que eu mais tenho ouvido hoje é o Anticast. Que a primeira vez que eu, na verdade, ouvi um episódio deles, eu achei chato, cara. Porque, bem ou mal, eu caí num episódio que era puramente discussão de design. Uh-huh. E assim, meu, eu não entendo disso. Eu vou ser sincero, eu sou um completo alheio a design. E, puta, eu falei, cara, que podcast chato da porra, porque os caras estavam discutindo teoria de design. Eu falei, cara, meu, na boa, eu sou engenheiro, eu acho fera, acho muito legal o design de produto, eu esperava algo do tipo, sabe, algo mais prático. E aí, acabou que com o passar do tempo, o podcast tomou uma cara muito diferente, eles começaram a discutir muito mais a respeito de política, acontecimentos... do dia a dia, e isso me chamou muita atenção, e é o que eu mais gosto de ouvir, né, o que eu tenho mais acompanhado. Além disso, segundo lugar, outro que eu acabei conhecendo, assim, por um acaso, que é o Mundo Freak Confidencial. Foda pra caramba, adoro. Muito fera, muito legal, e me divirto absurdo ouvindo aquelas loucuras deles. E o negócio que, assim, me fez admirar muito a postura do pessoal lá foi o fato de começar uma outra série paralela, mas que ocorre dentro da mesma alcunha. Sim. Que é o Ponto G, falando de mulheres que tiveram e que têm apelo histórico muito forte, mas que não são reconhecidas por isso. Não só isso, eles têm mais uns dois podcasts paralelos também, não sei se você já viu. E tem um que já lançou acho que dois ou três episódios, que é sobre mitos brasileiros. Ah, eu já ouvi falar, mas esse é um assunto que ainda não ouvi. Mas, assim, falando especificamente dos que eu tenho acompanhado, são mais esses, que eu acho muito legal. Acho muito diferente, é uma pegada que a gente não tinha em outros. Verdade. E um terceirinho? Em terceiro lugar, eu acho que aí fica... varia, viu? Se chegar no fim do ano, aí eu fico na fissura pra ouvir o Nerdcast RPG. Foda. Fora isso, eu acabo morrendo no 99 Vidas também. E você, Cassiana, você que adentrou nesse mundo há pouco tempo, que já tem algum que ocupa seu coração? Assim, no coração, lá no fundo, é meio difícil, né? Mas ok, isso aí deixa pra outra pauta. A gente detalha a falta de coração desse ano em outros anos. Enfim. Tá formando caráter ainda? Tá formando. É, né? É uma infante. É a neófita, tá experimentando. Bom, nessa semana eu ouvi alguns do Mundo Freak Confidencial, achei sensacional, muito legal. Histórias divertidas. E de tipo, uau, realmente isso aconteceu? Outro de entretenimento, que é... passar tempo mesmo, mas legal pra caramba, você se diverte, é o GugaCast. Muito legal também. Sensacional, foda. Muito legal, tem umas histórias lá que você fala, cara, como é que pode? E... cara, eu não sei, só um parênteses, Ciana, só te interromper. Eu não sei se vocês dois conhecem o GugaCast e eu que passei pra Ciana. A ideia do GugaCast é o seguinte, é o Guga Mafra e o irmão dele, o Rafael Mafra, e eles falam que todo mundo tem uma história de 40 minutos. Então, é um convidado falando uma história de 40 minutos. E aí, tipo, cara, é sensacional. Tem um amigo do Guga que já foi no programa do Silvio Santos. No... Em Busca do Amor. Em Busca do Amor, tipo, lá no milênio passado, né? E legal que ele descreve tudinho, como que aconteceu, passo a passo. E aí você fala, sério que é dessa forma? E o Silvio Santos, fala do Silvio Santos. Desculpa ter te cortado, Marina, mas... Não, pode mandar ver, eu te cortei primeiro. Eu queria fazer um parênteses então também, aproveitando essa deixa, e citar uma espécie de cargo honroso de um que é muito legal, mas que ele não tem esse formato padrão. Que eu acho que eu nem sei ainda se ele continua a existir, mas que eu ouvi bastante, que é o Escriba Café. Não sei se vocês conhecem ele. Eu acho que já ouvi falar muito dele. Já ouvi falar, assim, nunca ouvi não. O Escriba Café, se eu não me engano, é uma única pessoa, tá? Eu até, puxa, desculpa o autor aí, eu não vou lembrar de cabeça o nome dele. Mas a ideia é que ele, a cada episódio, que são geralmente pequenos, ele fala de assuntos interessantes, daquela forma assim, meia horinha você ouve, 40 minutos no máximo. E, por exemplo, um que eu me lembro que foi legal, era um episódio que falava especificamente de contos de Natal, era só ele lendo, e o cara realmente escreve o texto e ele lê aquele texto que gerou. Então, assim, é uma espécie de você ter um conto em áudio, e é muito legal. Por exemplo, um que falava especificamente do Triângulo das Bermudas, outro que contava, sei lá, a respeito da mansão Winchester ou do Leonardo da Vinci, entendeu? Uhum. Esse é um de honra que eu acho bem legal. Carlos, é do Christian Gurt, né? Isso, exatamente. Lembrei de olhar no Google. Eu acho que nem, assim, a maior parte, excelente, ainda bem que a gente tem um pesquisador nato. É um doce. Acho que, se não me engano, agora ele tem o que ele tem produzido tem saído diretamente pelo SoundCloud. Eu não sei nem se tem um feed, tá? Eu acho que tem um feed. Mas é um bem legal. Eu tô olhando aqui o escribacafé.com. Parece pelas datas aqui, não sei se estou errado, mas eu acho que tá bem atual ainda que ele tá produzindo. É, a última data é de quando? 1º de maio. E quantos episódios tem? Bom, que tem 1º de maio, 31 de março, tem... Deixa eu ver, peraí, bicho. Cara, ele usa a anotação aqui, número romano, cara. Exatamente. Nossa, cara, não, filho. Cara, ideia de conto, entendi. Foda. Isso. É parece foda. Que tem vários que assim, contos aqui. Assim, tem vários isso, mas contos, eu acho que isso já várias é uma... partes, né? Por exemplo, exato. O Mysterium tá na parte 3 aqui, tô vendo aqui, ó, parte 4, parte 5. Aí tem o podcast 13, né? Podcast 14, isso, podcast isso. 15. Só que assim, eu vou até me corrigir, tá? Eu acho que o que ele divulgava antigamente é que saía no SoundCloud e ainda tá lá disponível. Porque eu lembro de uma vez tentar puxar o feed de dentro do aplicativo, direto no celular, e vinha algo em torno de 20 a 30 episódios só. E todos os outros, que tinham uma quantidade considerável, tava no SoundCloud, então você não conseguia puxar diretamente pelo aplicativo. Entendi. Cara, assim, no que você falou aí também, acho que merece menção honrosa. Eu acho assim, que tem uma proposta bem diferente do normal. Atualmente tem o Contrafactual, do pessoal do Portal muito Deviante. Muito é que assim, o Portal Deviante, Carlos, é o portal do pessoal do SciCast. Eles criaram um portal onde eles agregam vários outros podcasts. Tem o Missanga, sim, que é maravilhoso, com a Jujuba e com o Guaxa. Isso é legal mesmo. Muito divertido. Nossa, muito divertido eles dois. Entendeu? Tem o SciCast e tem o Contrafactual, que é o seguinte, a proposta deles é apresentar sempre uma análise de e se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, né? E, por exemplo, se a gente não tivesse a linguagem falada, né? Sempre apresentando assim, coisas alternativas à nossa realidade, ao que aconteceu, cara. Eles estão nas análises muito bacanas, principalmente na parte de história. Por exemplo, se a Joana Dark não... O que aconteceria se a Joana Dark não existisse? Quais seriam as consequências disso? É muito legal o Contrafactual, recomendo também, cara. E é um podcast curtinho, 30 minutos só. É, 40 minutos. 40 minutos, é bem limitado. Eles têm 40 minutos mesmo para tratar do tema. Só que é acabou. Uhum. Ciana, a gente voltou nessa história. Qual que você tava falando? Mais algum? Não, acho que é isso mesmo. Acabou que complementou aí. Eu ouvi alguns outros também do Missangas aí, achei legal. É basicamente isso. Não tem nenhum no coraçãozinho não, mas tá chegando. É porque o Mileniados vai ocupar esse coração. Olha só, vamos ver, hein? Grande desafio. Flores. Ela pegou a Challenge accepted. Challenge accepted. Você vê, né? Não, ela agora fez assim, ó. Eu duvido vocês ocuparem meu coração, porque eu não tenho coração. Olha, pera. Em minha defesa, não é que eu não tenha coração. Eu tenho, mas ele não é alcançável. Na verdade, gente, como irmão da Cassiana, eu vou dizer a verdade. Coração lá tem, o problema é que ele foi congelado, entendeu? Isso, é verdade. Eu tô passando aqui, pra vocês aqui no chat um número, pra vocês ligarem. Certo? Liga lá. Esse número aqui é 192. Avisa lá que o coração da Ciana morreu. É uma boa, é uma boa. Excelente. Pode ligar lá, diz assim, morreu. Troca por outro. Não, gente, vamos deixar esse momento let it go pra lá, né? Voltando aqui de novo à pauta, que meus amigos adoram sair da pauta. Pauta é pros fracos. O negócio é on the fly, entendeu? Só que não. E aí eu quero saber de... Você já falou que ele gosta muito do podcast RPG, né? Especial de RPG do Nerdcast. Que realmente é muito foda. Editor, pode colocar p**s na minha boca, porque é foda pra caralho. Boa! É bem editado. Pode colocar o quê? Gostei dessa proposta. Não! Isso! Isso! Ei, piorou, isso. Piorou. Ei, Jesus. Ah, rapaz, eu gosto de mulher direta. Rapaz, 8 anos pra baixo não ouça esse podcast. Eu gosto de mulher direta, como louca. Rapaz. Eu gosto de mulher independente por isso. Vai ser editado essa merda agora. Eu que mando nesse bagaço. Ainda bem. Mas eu quero saber de vocês episódios que foram marcantes, que podcasts que ficaram no coraçãozinho, que dá aquela vontade de ouvir de novo, ou rolou de ouvir de novo, né? E ou mesmo aquele personagem, aquele podcaster que... Se ele tá no arquivo, você sabe que vai ficar bom, você sabe que vale a pena ouvir. Cara, pra mim eu falo logo, ó, no Jovem Nerd é o Sr. K, certo? Tendo o Sr. K, você tá lá. Cara, podcast com o Sr. K eu já sei que eu vou dar risada. Agora no SciCast, velho, assim, é difícil, mas pra mim tem dois que eu tenho um carinho especial. O Guaxa e o Tarek. Se tiver os dois, eu sei que eu vou dar risada. Principalmente quando eles começam a se matar. Sim. Se você quer entender o que é, escuta lá. E algum episódio que marcou bastante, John? Rapaz, pra mim tem o Pedrinho Mão de Martelo. Muito bom. Eu ri demais daquele episódio, assim, é um episódio muito bom sobre história do Brasil. Que assim, eles contam de uma forma que, pô, não tem como você não rir, certo? Então, assim, esse marcou muito. Os especiais de RPG, histórias de carnaval, histórias de fudido. Marcou muito. Histórias de fudido é boa mesmo. Nerdcast. E basicamente todos de história do SciCast. Agora, tem um especial do SciCast que eu acho assim, que pra mim é uma obra-prima deles, que é os de física quântica. Porque eles conseguem pegar um assunto tão abstrato quanto física quântica. E tão difícil e colocar isso numa forma que até um jumento que nem eu consegue entender. Tudo bem que o efeito da minha jumentice fez com que eu esquecesse já o que eles falaram. Mas eu lembro da sensação de ter entendido na época. Naquele momento fez muito sentido, né? Não, cara, brincadeiras à parte, assim, realmente, assim, o pouco que eu sei sobre esse assunto, sobre física quântica, é o que o SciCast ensinou, sabe? E fizeram muito bem. Tipo, eles são o Bickman do podcast. Aham, uhum. Exato. É isso? A influência deles é exatamente o mundo de Bickman. Eles pensaram assim, vamos fazer o mundo de Bickman no podcast. Foi isso. E, cara, saiu perfeito. Sim. Bickman tá orgulhoso dos herdeiros. Que foda. É, muito bom. Pelo menos no Brasil a gente tá tocando, né? E aí, CG? Você? O que você acha? Você falou do podcast RPG, né? Partindo dos podcasters, vai. Eu gosto muito do Eduardo Spohr. Dudu. Dudu, ele tem uma... Ele tem uma... não sei, acho que é uma pegada muito intelectual que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. E de uma forma geral, a galera do Anticast. Todos eles. Que apesar de esquerdistas, eu acho muito legal. Porque eu gosto de ouvir opiniões diferentes, sabe? Não que eu seja extremamente direitista, mas o fato é que eu sou um centrista. Então eu gosto de ouvir opiniões dos dois lados. Sim. Bolsonaro. Então eu gosto... Não sou fã não. Bolsonaro. Gosto não. Nem não, deixo pra lá, sou. Não vamos cair o nível do cast, por favor. Isso, eu acho que deixa isso pra lá. E algum cast que marcou? Uhum. Dois em específico. Um de um podcast que ninguém citou, mas eu vou tomar o direito de citar, que é o Matando Robôs Gigantes. Né? Oh, MRG. Com mestres e fantásticos. Didi Braguinha. Demais. Afonso com dois Fs de faca Solano. E Roberto Braga. Que é o seguinte, foi a voz do robô, no qual eles falavam de um motorista nos Estados Unidos que havia sido, se não me engano, preso porque ele tinha... Era até um caminhoneiro. Que ele trafegava com uma máscara de demônio pelas estradas, assustando as pessoas. E descambou que esse cast virou algo do tipo assim... É, exatamente, o cara... Bom, é tipo Rússia brasileira, entendeu? E, por fim, o cast descambou para cada um escolhendo o seu próprio veículo demoníaco. Nossa. E o Afonso Solano escolheu... patins, anos 90, usando aqueles shortinhos no meio da bunda. Então eu chorei de rir daquela palhaçada. Muito bom. Se eu não me engano, o Roberto Braga escolheu uma Kombi demoníaca e o Didi Braguinho uma Asa Delta, mas enfim, algo do tipo. Nossa. E um outro podcast que marcou, como o Theo de Onde Estou, o SciCast, eu também conheço, foi, assim, de uma forma em geral, a qualidade dos podcasts que eles produzem é inacreditável, muito boa, traz uma quantidade de informações absurdas. Mas, eu tenho que fazer um adendo para um episódio que me marcou, porque eu achei superficial e pra piorar, tinha uma quantidade de informações incorretas absurdas. Que era um podcast que eles falaram de forja, trabalho de metais e armaduras. É. Que o CG, como bom engenheiro, que manja disso pra caralho. Como um bom engenheiro mecânico. Eu estudei na França. Que infelizmente, bizarro, né? Não trabalha com isso, mas enfim. Apaixonado por isso. Mas você já estudou sobre isso, né? Estudou isso na Estudei, né? Como é que é? Mestradinho sobre isso, né? Exato, incluindo mestradinho sobre materiais, me doeu um pouco ouvir. Puxa, monóculo. Mas enfim, foi bem legal, eu não tenho que te criticar. Vai, no fim das contas foi aquela visão do babaca que conhece porque estudou. Mas de uma forma em geral, pra quem não conhece, aquilo foi uma introdução incrível, muito bem feita, de uma qualidade muito boa. Entendi. E esse, Ana, você tem alguém que você já tem um coraçãozinho? Um podcast assim, que você... Desses que eu tenho ouvido mais, né, eu tenho ouvido mais o GugaCast. Ele eu acho engraçado pra caramba, o Guga Mafra. E tem um episódio dele que eu achei muito engraçado, que é justamente o do Em Busca do Amor, no programa Silvio Santos. A descrição, os detalhes que o rapaz dá, você fala assim, não é possível, sabe? Desde o momento que a equipe do programa vai, pega eles lá em Brasília e leva pra São Paulo. Ele descrevendo que o Silvio Santos entra na sala e vai beber água com eles, assim, vai pegar água no filtro e, tipo, daqui a pouco eu volto e falo com vocês. E o cara, assim, surpresa, ele diz que ele não tinha ação, porque ele tava vendo o Silvio Santos, caramba. E... é um mito, é, exatamente. O Silvio Santos ali do seu lado, você vai falar o quê? Você não tem o que falar. É... outro que eu cheguei, foi, acho que foi um dos primeiros, na verdade, que eu cheguei a ouvir mesmo. Que o John até que jogou no grupo lá, do Contrafactual, se o Voldemort tivesse escolhido o Neville. Esse eu falei, caramba, velho, por que ninguém pensou nisso antes? Muito bom mesmo. Acho que é isso. É, né? Eu vou falar rapidinho também, que eu posso. Eu acho que uns podcasts que me marcou atualmente, dos que eu ouço do Mundo Freak, teve um episódio especial 150, que apesar de ter sido 4 horas de episódio de Aconteceu Comigo, que é o que eles têm lá, foi muito legal que através dele eu conheci outros podcasts. Que a proposta foi levar podcasters e eles falarem fatos ocultos que eles aconteceram. Eu gostei muito. Eu gosto muito do Léo Radiofobia. Ele tem alguns programas dele, o Alotênica e o Radiofobia mesmo. Gosto muito. O que eu gosto do Mundo Freak é que a galera do Mundo Freak é mega aberta pra conversar, que é uma das coisas que eu espero espelhar neles pra fazer o nosso, né? Tipo, ter essa abertura de diálogo entre o público que ouve com a galera que tá escutando mesmo. E, Senhor K, coraçãozinho demais. Afonso Solano, acho engraçadíssimo. Didi é um amor, tanto no YouTube da vida, no podcast, no Twitter. Acho que ele vale menção também. E não sei, eu tô ouvindo um eco de alguém, tá me dando um eco aqui, mas onde vocês ouvem podcast? Tem algum ritual de ouvir podcast? Tipo, eu acordo segunda-feira, vou fazer uma corrida e vou ouvindo podcast, sei lá. Olha, eu escuto podcast, assim, hoje, majoritariamente no celular. Até uns anos atrás eu escutava muito no computador. A partir do momento que eu peguei meu primeiro Android, passei a escutar no celular. Hoje eu escuto assim, eu escuto muito podcast durante minha mão de água. São 3 sessões semanais, 4 horas cada sessão, é tempo pra caramba. Então, normalmente, eu fico na sessão, assim, jogando algum joguinho que eu possa jogar com a mão só, né? E escutando podcast. Eu escuto podcast muito em ônibus. Ficou estranho. Não, gente, é porque eu estou fazendo hemodiálise. Eu teria que ser... Não tô julgando de maneira nenhuma. Que isso, meu cara? Eu sei. Vossas cabeças demoníacas estão pensando. Eu sei o que vocês estão pensando, né? Mas deixe. Não, eu não pensei em nada. Gente, guarde essas fantasias para outro momento. Não é para agora. Então, assim, né? Eu escuto muito, assim, por exemplo, em ônibus. Não, jamais. Escuto muito em ônibus. Escuto muito em. Assim, por exemplo, quando eu tô em qualquer fila, qualquer lugar. E principalmente quando eu tô fazendo qualquer uma das malditas tarefas domésticas. Eu admito, eu faço tarefa doméstica porque eu sei que é preciso, mas eu odeio. E o podcast é o que me ajuda a suportar essa provação. Ao ponto de que hoje eu lavo o prato todo dia e se não tiver prato pra lavar, eu sinto falta, porque é o momento que eu estou escutando o podcast. Veja só. Ele vai lá e suja de raiva pra ouvir. Nossa, John, bom saber. É. Eu vou te chamar pra lavar umas vasilhas aqui em casa. Não. É mesma rua. Eu não lavo prato pros outros nem com sexo. Olha só. Não, eu lavo os meus e olha lá. Tá certo. Ciana, seu amor recente, sua apaixonite, ainda apaixonite, né? Vou falar que é amor ainda. Você tá ouvindo em algum lugar específico? Tá criando um hábito? Ah, quando eu saio, né? Tem que pegar o busão, aí vou escutando. É, em casa já teve algumas vezes de eu parar pra ouvir. E acho que só, basicamente. Entendi. E seja você falando na abertura, né? Você dá aquela faxinão e no podcast tá no ouvido. É necessário, né? Eu assumo que ultimamente eu tenho ouvido muito menos, até porque antes eu ouvia mais durante a semana, quando dava um tempinho e tal. Agora tem tido uma rotina muito corrida, então não tem tido muito tempo, então ficou muito pro final de semana. Então é aquele momento que você vai limpar alguma coisa, ou para, sei lá, tô sozinho e vou comer, por acaso, um Subway, aí eu vou escutar, porque não tem ninguém, caramba, você não vai conversar com qualquer um que entra lá dentro e fala, ô, estou sozinho, vamos conversar. Não, pelo amor de Deus. Vocês têm a mesma coisa que eu? Tipo, eu ouço, às vezes, muito tempo o mesmo podcast. Eu me sinto amigo da galera do podcast. Eu acho que, tipo, se eu sentar na mesa deles, tipo, pra comer um Subway, a gente conversa de boa. Tipo, eu vou saber puxar assunto. Eles são meus brothers há, sei lá, quantos anos. Cara, vocês têm isso também ou não? Tem. Eu bato boca com muitos deles, assim. Tô lá ouvindo podcast, ô filho da puta, tu tá ficando maluco, eu converso, sabe, com eles. E eu acho que se eu sentar na mesma mesa que eles, vai ser muito estranho, porque eu vou me... Vai ser como se você encontrasse aquele seu amigo que perdeu a memória. Você lembra dele? É tipo isso mesmo. Tipo, eu lembro que em 2003 você terminou com a menina. Tipo, what the fuck, né? Como assim? Como você sabe essas coisas? Quem é esse cara? Tipo, quem é esse? Então, eu, por exemplo, quando vou em eventos assim, eu encontro a galera, eu tendo a não querer fazer tietagem, sabe? Primeiro, sim, porque já é uma tietagem gigante em cima, né? E eu não tenho paciência mais pra isso, nem idade pra isso, entendeu? E segundo, que assim, eu fico pensando, pô, deve ser muito estranho, sabe? Você. Eu sei que eles gostam, a galera gosta tudo, mas eu sou tímido, né, velho? Sou tímido. Ah, não todos. Entendi. Todos somos. Ah, é lógico que eu sou mais. É. Seja o mais tímido de todos. Seja o mais inibido. Isso é óbvio. E alguma dica, informação, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o podcast? Acrescentar, lembrar aquele escondido que não falou, não citou. Alguma ideia? Não. Poxa, tinha um que era o Engecast. Engecast? Que era um podcast feito por engenheiros. Olha. Nossa! E eu me arrisquei. Ai. Porque eu falei, poxa, foi na época que eu tava procurando emprego e tal. Falei, cara, vamos ouvir o que esses caras têm a dizer do mercado de trabalho e etc. E a verdade é que foi uma decepção muito grande. Eu não queria falar não, mas na hora que você falou, eu falei, ia dar merda. Vai, continua. Porque assim, a proposta dos caras é legal, não vou negar. Mas acho que eu vi algo em torno de 4 a 6 episódios, algo do tipo, e falando especificamente de mercado de trabalho, e aquilo me desanimou muito. Porque o que eles falavam de perfil de entrada, eu já estava além, apesar de não ter experiência aqui. Então eu falava, cara, eu tô fora. Esquece. Fudeu, né? Não vou trabalhar como engenheiro, esquece, já era. E especificamente porque a visão que eles traziam era de cidade de grande, de capital. Então eu falava de Rio, São Paulo. Enquanto que, na verdade, na época que eu tava escutando, eu tava no interior de Minas Gerais. Então as possibilidades daquilo que falavam pareciam muito mais distantes. Não é à toa que, no fim das contas, eu trabalho com algo que, no enquadramento funcional, é uma função de engenheiro, mas eu não lido especificamente com engenharia mecânica. Sim. É isso mesmo, foda mesmo. Não, eu já tô tranquilo com isso. Não, mas é tipo, esse cast te deu aquele tapa na cara. Não, me desanimou, na verdade. Não foi um tapa na cara, tipo assim, nossa, não poderei fazer ou farei. Mas foi tipo assim, puta, que coisa. Eu estudei tão mais, fiz o máximo que eu pude num curso que é conceituado, ralei, fui pra fora com bolsa e dificuldade do caramba pra depois chegar, voltar e descobrir que eu tô super valorizado e que não encontraria, porque tem mais valor alguém que tem uma experiência de campo diferente. Então, assim, acaba que talvez não é especificamente o cast pra entrar nesses detalhes, mas acho que vale a pena falar pra não ficar só arrogante ou só babaca, mas é que a forma como a engenharia é desenvolvida e realizada dentro do país implica limitantes muito grandes em cima das pessoas que têm necessidades e vontades diferentes. Então, enquanto você não quer atuar com o padrão existente no mercado, que é, por exemplo, engenharia de manutenção e etc., você está fora, porque eu sempre fui muito mais voltado para a área de pesquisa e desenvolvimento de produto. Entendi. Mas é isso aí, o desabafo acabou, pronto, já estou feliz fazendo o que eu faço. Gerente de projeto é nóis. Mas se alguém quiser contratar como engenheiro e tal, né? Ah, tem que me fazer uma proposta muito boa, viu? Porque pra virar júnior no momento que eu tô é impossível. Plena eu pensaria duas vezes. Vai ser, meu. Oh, entendi. Rapaz. Vixe. Ele só aceita agora, minha filha, de propina pra cima. Não. Não é meme salão, não, é só JBS agora. JBS pra cima. É. Oh, JBS não, porque a minha admissão de carne é só no churrasco. Oh. Perguntinha básica aqui. Brincadeira. Questão de periodicidade. Periodicidade, minhas caras. Frequência, melhor, a gente muda a palavra. Frequência de podcast. Vocês preferem que seja semanal, mensal, quinzenal? Tem alguma preferência ou não importa? É, o assunto mesmo, se o assunto for bom. E peraí. Semanal. Pra mim, tem que ser semanal, assim. Eu, por exemplo, já ouvi podcast quinzenal. Qual é o problema? Demora muito. Uma semana tem, a outra não tem. Como a maioria é semanal, a gente acabou acostumando a isso. O MRG antigamente tinha 2 por semana. Eu confesso que eu achava muito bom esses 2. Eles acabaram depois mudando o formato por causa do YouTube, né? Passaram a dividir parte do tempo deles com o YouTube. Mas eu acho uma pena que a gente perdeu aquele podcast que era 2 por semana. Os caras não tem como fazer isso hoje por questão de tempo. Mas assim, era bacana ter 2 por semana, sabe? Mas eu acho que aí é demais também mesmo. É muito trabalho. CG, é tipo aquele encontro, aquele happy hour com o amigo toda quarta-feira, tudo, é isso? Tipo, aquela cervejinha no bar, é isso? O Nerdcast pra mim, por exemplo, ele já virou jornal, aquele jornal nacional, sabe? Aquele jornal o Fantástico, melhor dizendo. Você assiste toda semana, sendo bom ou não, eu assisto. Tem episódio que é bom, tem episódio que não é, mas eu assisto lá, tô lá toda semana pra ver. Tá tendo pô. Isso aqui. Eu queria falar uma coisa aqui. O assunto do podcast não quer dizer nada. Porque, pra mim, um dos grandes podcasts, episódios que eu já ouvi na minha vida, foi um Nerdcast sobre embalagens. Aham. E quando saiu, eu virei assim, caramba, vai ser uma coisa horrível, vai ser muito ruim essa merda. E foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Com várias informações, foi engraçado pra caramba. E toda vez que alguém fala assim, o assunto não é bom e sem ouvir, eu já falo assim, não, gente, dá um braço a torcer que você vai se surpreender. Você pode se surpreender, né? Deixa... Eu queria puxar uma sardinha aí. Que é o seguinte, esse podcast que a Marina citou é bem legal. E acho que tem que atribuir o sucesso dele. O primeiro ponto é que são pessoas muito comunicativas, tá? E o segundo traz algo que a gente não está acostumado. Que por incrível que pareça, vou puxar a sardinha aqui, mas é engenharia de produto. Falar, porra, mas o cara tá falando de embalagem. Meu cara, aquilo é produto pra alguém. Sim, é um negócio que você não tá acostumado nunca, você nunca teve contato, que é algo fino, tá? É algo que é diferenciado, não é todo mundo que consegue trabalhar ou pensar em desenvolver algo do tipo e que traz com uma simplicidade e uma paixão tão grande que você ouve e se diverte. Sim. Então, agora, engenheiros do Brasil, meus caros, não desanimem. Meu coração está com vocês. Nossa, que mensagem, viu? Nossa, depois dessa... Vamos todos unir. Terra, água, fogo, coração. Pela união. Metal, juntos... coração. Daí ele fez assim, ó, coração da Ciana. Ai, meu Deus. Não fala um trem desse não, porque assim não é puramente frio e metal, você trabalha eles a quente também, se necessário, tá? Voltando ao podcast, né? Desse de embalagem, cara, eu tenho pra mim que isso foi um experimento deles. Eu acho assim, eu tenho certeza que esses caras juntou e falaram assim, ó, vamos testar o nosso limite. Vamos pegar um tema nada a ver e ver até onde a gente consegue produzir um bom podcast com esse tema, cara. Pra mim, ou foi isso, ou foi aposta. Pra mim, assim, aposta. Challenge accepted ali, pois é, rolou. Foi assim, foi muito, totalmente diferente de tudo que eles falavam, sabe? Do nada. Um tema completamente nada a ver e que eles fizeram bem feito, sabe? Eu acho que assim. E outra, eu posso estar errado agora no que eu me lembro. Pode ser truque da minha cabeça, certo? Mas assim, se eu não me engano, isso foi numa época em que eles estavam fazendo uma transição, digamos assim, daquele período que eles falavam só assunto nerd pro período que eles passam a falar de tudo, né? Na visão dos nerds. Talvez tenha sido experimento nessa época. Entendeu? Mas assim, cara, é fantástico. A habilidade deles de pegar qualquer assunto e falar é como falo, por exemplo, a questão do Psycast. Que tem uns temas que você olha assim, gente, não tem como falar bem desse tema. Sabe? Por exemplo, tema sobre matemática conjuntos, teoria dos números. Véi. E os caras. Meu Deus, um tema apaixonante. Apaixonante. Os caras conseguem fazer. Apaixonante pra nós, cara. Eles conseguiram fazer um cast bom pra qualquer um ouvir. Não, eu tô falando de mim mesmo, eu não tô preocupando com os outros, não. Cara, olha, tem um outro podcast que eu coloco também, que eu não posso esquecer dele, que é o Melhores do Mundo. Que é um podcast que é originalmente MDB, de quadrinhos, mas os caras falam de tudo, MDM. E eu gosto deles por um fator, porque eles não têm rabo preso com ninguém. Então, o que eles tiverem de falar, eles falam mesmo. Se tiver de falar bobagem, fala mesmo. Então, assim, é um podcast muito autêntico, sabe? É um grupo de amigos sentado falando groselha dos assuntos que eles gostam. E falando com paixão, falando com coração, assim, sabe? Cara, eu gosto muito de escutar. E é muito engraçado, velho. Principalmente a parte final do podcast, que é a parte que eles, por exemplo, leem os comentários do site, em que eles leem os resultados de pesquisa do Google que levam as pessoas ao site deles, que é ridículo, cara, mas é muito bom, velho. Gostou tanto assim? Gostou tanto? Dá pra ele. Meu Deus. Meu amigo, não vou dar não, porque tá atrás de você. Opa, tem nada aqui atrás de mim não, tô na parede, hein? Vixe. Pra quem conhece, entendedores entenderão. Eu acho que a gente pode. A gente tá seguindo pro fim aqui, né? Marina, antes da gente entrar nisso, eu queria fazer uma pergunta à galera. Oh, por favor. Vocês têm mania de maratonar podcast? Opa! Sim. Cara, direto. Eu vou ser sincero, eu pode, eu não sei o que que é, se é toque, se é débil metalice, jumentice crônica, eu não consigo ouvir um podcast sem maratonar o desgraçado, pegar um episódio solto lá na frente, eu tenho que pegar do primeiro episódio e ouvir tudo, isso pra mim é uma praga, porque... Que é vício. Cara, tipo... eu tô vendo, por exemplo, o Rapadura Cast, velho. Eu tô ouvindo Rapadura Cast, eu tô maratonando esses infelizes, tem 3 anos e não terminei. Sabe? Foda, hein? Eu não tô maratonando Rapadura Cast, eu tô peregrinando. Dependência, o nome disso. Mas, cara, é sério, os caras têm mais de 450 episódios, bicho. Caramba. Ah, é assim, eu não maratono todos, não, na verdade. Eu comecei a ouvir o Mundo Freak, que o Confidencial, que um amigo meu, André, indicou. E eu apaixonei mesmo no Mundo Freak. Eu comecei a ouvir todos. Aí o que eu faço? Eles lançam o Mundo Freak na quinta. Aí eu ouço na quinta quando lança. E aí depois eu volto lá pro final e vou subindo de novo, sabe? E aí eu dei uma pausa, não sei porquê. Que tem muitos assuntos que são muito pesados. Densos mesmo, com dados históricos e tal. E... aí eu dei uma parada e ouvi o Guga. Eu tinha ouvido o Nerdcast que o Guga participou, o Guga Mafra, e ele fala do cast dele. Eu gostei muito da proposta. Aí eu comecei a maratonar o do Guga, que é pequenininho, tá com 20, 30 episódios atualmente. Então eu tô indo mais rápido nele. E como o Mundo Freak tem algumas histórias que são bem... que eu pesado. Fico muito cagaço. Nossa, eu fico muito cagaço, gente, sem noção. Não dá pra ouvir à noite. Eu não ouço à noite, Mundo Freak. Não, não ouço, não dá. Relax, não, relax. Não de ouço boa. À noite. De nossa senhora. Falando de fantasma, assombração, mitos, etc. Crianças desaparecidas, crianças que aparecem, sei lá, chama pra dar uma volta no parque. Não. Nossa, eu não ouço à noite. Aí então à noite. À noite é outro. Ou oh, tá aí, hein? Hã? Tá aí um episódio a gente gravar só pra fazer uma brincadeira, uma homenagem pra eles. Que é um Aconteceu Comigo. Tem muita história boa opa, pra contar aí. Eu sou cheia de Aconteceu Comigo. Não vou revelar quem, não vou revelar quem, mas tem uma macumbeira nesse cast, entendeu? Então, o que não falta é história. Sincero. Eu não tenho nada medo disso. Eu teria medo, por exemplo, de escutar meia-noite um podcast sobre boleto, sobre banco. Isso me dá medo, cara. Agora, cartão de crédito. Os caras... Véi, se aparecer um fantasma aqui agora, eu pego o cartão de crédito, pego os boletos, jogo no colo dele, vai, filho da puta, paga. Paga aí que eu quero ver. Se deu fodão, não for todo além, filho da puta. Paga essa porra agora aí, vá. O fantasma que o John teme é o fantasma do imposto de renda. Esse eu tenho medo. O que você fez no imposto de renda passado? Renda passada. Eu me fudi. Me lasquei. Não, gente, ó. Eu declarei de leitinho e saiu cara, de boa, hein? Esse ano eu declarei, mas velho, teve um ano que eu, mano, teve uma vez que eu vacilei com o imposto de renda. Mano, a Receita trancou minha conta. Nem meu CPF eu não tinha mais. Não, para. É ponto dia isso aí, velho. É, porque a gente chama até o Felipe, que essa da história é bonita com o Felipe também. Não. Não, mano, vou dizer, velho. Cara, até pra cagar eles queriam trancar meu... Porra! Não. Deus podcast, me livre. Podcast, vamos voltar com a receita. Segura. Volta com a receita. Vambora. Não vai falar dessa porra, não. Põe tudo no John, gente. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vai, galera. Acho que por enquanto é isso. Né? Pelo menos. Acho que foi legal te gravar aqui. Né? Todo mundo. Então, pedi desculpa pela minha voz de host. Sério, eu sou a host. Você é host? O que é isso? O que é host? É tipo eu que mando, eu que comando, puxa a pauta. A Marina, tá. Você é tipo, é tipo o Silvio Santos, então. Comanda tudo. Sou isso. Eu. E eu sou... E eu sou co-host. Ela é a host, eu sou co-host, eu sou tipo rock. Eu que vou me fuder, entendeu? Aqui você é o rock ou como é que chama o outro? Era o Lombardi. Isso. O rock ou o Lombardi? Eu sou o rock, eu sou o que vai apanhar e se lascar. Cara, eu fui comparada ao Silvio Santos nesse programa. E meu nome é Marina, né? Então, Oi. Que bosta. O melhor foi com da onde que saiu. Mas o que né? que ela vai ganhar? Ela vai ganhar um programa inteiro pra editar. Adivinha quem é o rock. Adivinha quem é o rock. Adivinha porque que eu sou o rock. Nossa, é mesmo. Eu acho que depois dessa a gente pode encerrar. Vamos encerrar, porque a semana é longa, minha agenda tá lotada, eu tenho muita coisa que fazer, ainda vai faltar tempo pra editar. Vai, né? Chama o Rock. Então, galera, é isso. Um abraço pra todo mundo. Desculpa pela voz falhando da host, que ela está gripada. Pois é. Mas acontece. A host pegou friagem. Piada interna. Depois dessa a gente liga, gente. Desliga. Tchau, beijo, um abraço. Beijo. Tchau, obrigado. Fato curioso que podcast trouxe pra vida de alguém, tipo, que mudou de alguma forma, que sei lá, tipo, marcou num momento bem foda, triste, se precisar de um amigo, sei lá, alguma coisa, o podcast mudou alguma coisa? Ah, cara, pra mim foi assim, galera que, como a galera, vocês sabem, né, galera não sabe, eu faço hemodiálise tem mais ou menos 9 anos. Eu digo assim, para a maioria dos pacientes, hemodiálise é um tratamento muito sofrido, muito complicado. E para mim nunca foi tão sofrido assim. Né? Nunca foi um tratamento tão complicado assim. Tanto que no período que eu fiz transplante, eu passei 1 ano fora da diálise, eu cheguei a sentir saudade da diálise. E eu pensei, por que eu estou sentindo saudade da hemodiálise? Não era da diálise. É porque era o que daquele eu fazia, tempo. É do tempo, do que eu fazia durante a diálise. Que é principalmente escutar podcast, né, interagir com essa galera, sabe, jogar. Então, eu acho que entra muito no que eu falei, né? Tipo, você vai encontrar com seus amigos ali, né? Exato, mano. Exato. Então, assim, eu digo o seguinte, cara, a galera, o podcast, ele é o meu analgésico. É o que, massa. Quando eu tô sentindo dor, eu escuto pra eu começar a rir e sentir menos dor, sabe? E eu assim, me senti melhor, entendeu? É que na hora que eu tô ruim, que eu não, por algum motivo, eu uso, cara, isso pra me sentir melhor. E, cara, é um santo remédio, velho. Então, assim, eu falo. Que legal, velho. Eu falo assim, eu passo pra todo mundo lá na clínica, eu falo pra todo mundo assim, que essa galera dos podcasts são os anjos da guarda que seguraram minha mão nos momentos mais difíceis e que eu estava sozinho, sabe? Que legal. Eles não fazem ideia de como que isso foi bom pra mim. Nossa, alguém quer falar mais alguma motivação aí? Acho que não tem nada bolada. Que supere isso. Nossa, velho, foi bonito, né? Não tem mais. Passa a pauta, passa a pauta. Foi, né? Tipo, depois dessa não tem nem o que acrescentar.